Esperadão 10, pronto, tá 3601. Tá 3601, na linda coluna 0, vento no 20 graus, ano 4 nós. A linda coluna 0, tá 3601. Aqui é a Mike Livre 2 mil pés, que é legal no 0 no 9. Mano, 2 mil, 2 mil, 2 mil. Desmeia 01, Deco Luz 13, controle 120, decimal 80, bom voo. 01, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, está 3601. 3601, contato radar, só 3601, após 2000, foi lido. 3601, após 2000, direto lido, grato, tá 3601. Tá 3601, retorno de Zeus da esquerda pro 185 por 5 milhas para evitar informações. LVG. Ano Lenda, tá 3601. Mike, Eco Mike, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Salvador, tá 3399. 3399, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola Pessoa no zero, preciso saída da Euleda Bridge após interceptar Peslu no meio, conforme o rota do plano. Responda 5454, controle 120.80. Ok, 360 autorizado, decola da 10, saída da El, transição Leda Bridge. Peslu no meio, Belo Horizonte, direto 3, direto Postos e Guarulhos. 5454, transponder 10.80 com o controle a bordo, tá 3399. Tá 3399, cotejamento correto, chamei tanto. Tomara pronto, está na posição 09. 319, próximo para a Puxa Canã, posição 9. Sim, se livre acionamento, chame táxi, são 3399. Tomará, são 3399. Negativo, já estabilizado? Afirmativo. Gente, completa final, torre 1 na noite, meia dúzia. Tudo 860, meia dúzia. A moto, 4 horas e 11 minutos, alterna galeão, tá? Modula, informa Clareza 2. Ok, confirma como me recebe agora. Clareza 5, obrigada. Ok, o microfone estava afastado aqui. Vou repetir, é 134 POB, 4 e 11 autonomia, galeão alternado, tá 3399. Sim, tá 3399, tá despacho 1 no Índia. Ponto de espera, chame pronto, ajuste 10, 119. 1 no Índia, 10, confirme. Bate 1 no Índia, no ponto de espera, chame pronto, ajuste 10, 119, tá 3399. Bate 1 no Índia, 1019 no ajuste, tá 3399. Salvador, bom dia, Mike, é com Mike, tá desligado, né? Bom dia, Mike, é com Mike, já avisou algum campo? Ah, fico aqui. Mas é com mais livre pouso, 1-0, vento no 3-0 graus, 1-2 nós, pista úmida, chuva leve, leve sobre o campo, ok? Isso aí, André 399, faz a passagem do tráfego na final, dá 1-0 ali e mantém. Ali mantém a porta passagem do tráfego na final, André 399. Com Mike, fala 3-4, confirma estacionamento. Gente, Mike é com Mike, táxi via Alfa, Juliette, Pátio Uno, reporte para ingresso na Lima. 3399, vento 140 graus, 099, livre decolagem 10. Colando OTAN 3399. Decolou 35, controle 1920, bom voo 0.80, bom dia. Salvador, bom dia, este é o TAN 3399, cruza 1600. TAN 3399, bom dia, contato radar, flow 360 após 2000, vai Leda. 360 após 2000, Leda, o TAN 3390, 3399, obrigado. Mais autorizado ingresso na Lima, autorizado o táxi via pista até a Bato, ok? A 3399, informa que vai fazer um pequeno desvio à direita na proa 230 por 10 mil a fim de evitar um grande cúmulo. Gente, está ali previsto, 3399. Obrigado.